1.013, reporta estabilizado no 4208. Frequência livre. Aproximando da Juliette, 53 na meia da pica. Mantém antes da Juliette, 53 na meia. Mantém antes da Juliette, 53 na meia. Não, corrigindo, pode prosseguir. Juliette, remoto no 3, agilidade. Sim, ativo. Juliette, remoto no 3, 53 na meia. Zona 53 para o TAC, 1329, Guarulhos, 1977. Autonomia? Autonomia de 1329. Eu vi táxi em frente, táxi pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 186, ML13, vai observar a aeronave da Trip que vai parquear na remota. Isso, já o aeronave da Trip, pátio, Índia, Alfa, 186, TAC, 1353. .95-3153, confirmando a torre. 1895, obrigado. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, controle. Informa o estimado do pouso. Complete o final do procedimento, a minha torre 118, decimal 95. É, torre, confirmando que 2.95. Afirmo. Torre Salvador, bom dia, 14208, estabilizado, localizador, zona terra. As cotas 208, reporte 3 checado. 08. American 980, ready to push start, stand 1-1. It's approved, American 980, port taxi. Roger. Controle, torre o papapapá, Marques Leite Romeu. Marques Leite Romeu, prossiga. Autoriza o sobrevoo na Avenida Paralela, senhor. Próximo ao posto 3, condicionado ao tráfego. O Marques Leite Romeu inicialmente mantém a pressuposição, tem a aeronave curta final no zero aqui. Tá no visual da aeronave, Marques Leite Romeu. Espera pronta, tá? 3-1-3, após a aeronave na final ali mantém, tá 0-1-0. Posto 4208. Tá pronto, copy. No 7 direita, corredor axé, 1000 pés, 1935-0125, Eco Delta. Ah, presença de urubus aqui no final. A bordo 1895 no pátio 4, Eco Delta, um bom voo. Na paralela, mantém frequência, Marques Leite Romeu. Autorizado, sobrevoo na vertical da paralela, próximo ao posto 3, vai dar na escuta permanente, Romeu. Condicionado ao tráfego. Autorizado, Costa Azul, Grupo Zulu, Salvador, Grupo Zulu, Costa Azul, 500 pés, pista 17, curva direita, litoral sul, 1935-0165, Romeu Oscar Bravo. Com quantos a bordo, confirmando? 01, chame a torre, 1895, para acionamento, táxi, decolagem, Romeu Cabral. O 3-1-3 ali mantém, considerando zero. Né, 6225, desça para 4000 pés, ajuste no 014, chegada bom, se sem restrição de velocidade. Papapapá, Marques Leite Romeu. Marques Leite Romeu, siga. Tá livrando o setor do posto 3 aqui, senhor, autoriza o cruzamento. Aproximação para a Gatabata. Tá, livre aproximação Bata. O vento 130 graus 08 nós, a porta solo controlado. Marques Leite Romeu. Livre, reportará no solo controlado da Bata, com o Romeu. É 3-1-3, vento 140 graus 08 nós, já decolou, estamos zero. Decolar, confirme people on board, American 90. Alright, American 90. American 90, we are ready to taxi hotel. Okay, taxi approved, Juliet, May April, taxi via India, Alpha to Running Point, runway 10, Queen Mary, Cow Tower 118.95, confirm people on board. American 980. 169 folks, and India Alpha can only went 10, 1 foot timer, 980. Eu acho que a Bravo autorizado o táxi, da Ponte Espera, porta Ponte Espera, pronto. O Max Juliette Romeu atenta a Robson, o passo da base, e sobrevoa mesmo, para iniciar o táxi da Ponte Espera. Analisado, Romeu, fica Bravo aguardando, Max Juliette Romeu. Romeu Golfito fez um delegado plano. 3, decolou 53, controle 119-135. 1935, bom dia. O Romeu Oscar Bravo autorizado a linha de decolar no 7, 140 graus, 08 nós. Para nível de voo 060, na chegada mais. 060, chegada mais, após o americano, portão 3. Juliette, após o americano. Posição 13, azul, 4208. 1935, Bravo. 3153, vai cruzar 2000 na decolagem. Controle do Salvador, Papa Romeu, Mestre Bravo. To, frequency to tower again with what? Ofim? Yeah, tower break. Sai, Índia. 3, contato radar, vou para nível de voo 380, saída da Elva e Leda. Pode voar Leda, da presente? Autorizado. Então, obrigado. Na pro de Leda, da presente, sobe ao 380, 3153. 34, Romeu Golfito. Da Bata com 10 a bordo, chame a torre, 1895, Romeu Golfito. Chamamento táxi da Cláudia. Ah, táxi, Romeu Golfito. Ok, gente, Romeu Golfito. American 980, we are ready to take off. American 980, wind 140 degrees 08 knots, please line up, take off, Line up, take off, 1 Golf Victor autorizado táxi até o ponto de espera da 107, reporta para ingresso na 107, Romeu Golf Victor. Victor, confirme a autonomia. Gente. É do ingresso, Romeu Golf Victor, reporta alinhado e pronto. Passando 434, reduz velocidade para 2509. Victor, autorizar a decolagem, pista 17, vento 140 graus, 79. Pista 153, chame Recife 1251, alterna 13325. 251-3325, um bom dia, senhora. Frequência livre. Line 982 airborne at 57, contact approach control frequency 119.25. 19.25 American 93. Kilo Romeo Oscar, via corredores visuais, ajustando 0 no 4, reposte na rotatória. 1935, bom dia. Reporte estabilizado. Para 2000-014, reporte estabilizado, acho que na linha 225. Olá, bom dia, Papa Tango, Romeu Golf Victor. Ah, boa noite, escuta. Romeu Golf Victor, contato radar, para nível de voo 100, saída. Ah, boa centena, Vitor. Archer American 980 is with you, auto 3.6, flight level 370. American 980, radar contact on the coast, climb 22, flight level 370, book and depart. American 980, like. Oceano 6200, desça para nível de voo 070, chegada mais. Chegada mais 070, 6200. Controle, por gentileza, confirme se está livre da restrição, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, mantenha o perfil da saída, cumpra a restrição da carta. Vai manter o perfil, Vitor. 1922, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.014, igual no 0, 1922. No 434, reduza para 2009. 2009, 434. Ponte Esperador no 7, a porta para ingresso, confirma o POB. Os visuais está propondo a modificação, está estimando o pouso em Jequié 1130, no meu Vitor. Aproximação, guardando autorização para pouso, check trem, o vento 150 graus, 89. Rumo Nordeste, descendo para 3.000 pés. É um Boeing 737. Informa o nível solicitado, visual. Seria 085. Gente, plano modificado 1103, porém mantenha 4 mil pés. Mantenha 4 mil, Vitor. No 922, desce para 2 mil pés, ajuste no 04, autorizado ILS, reporte para pegar. 2014, ILS, Porto Aragão, 922. Atingindo 060, bom, 1434. 1434, desce para 050. Até o 050, obrigado. Prossiga. Só um instante. Oscar Bravo, mantenha 500 pés, ajuste no 04, condições visuais, reporte de 20 milhas fora. Romeu, Oscar Bravo, mantenha 500 pés, ajuste no 04, reporte de 20 milhas fora. Atingindo 1434. 1434 mantenha, informa o tráfego 1 hora, 2 milhas, rumo oeste, mantendo 4 mil pés. É um Papa Alfa Tango 4. Atingindo 0550, voo 434. Ultrapassou o tráfego para Uruguai, estamos feitos 05, direto aqui, era bem corrigido. Aguarde. Dado para Guarulhos, nível 320, fez o 44, decola da 10, curva direita após, da Elmeda, após direto, Eudes, 19-352, Transponder, PTJ 3179. Correto, a 3179, chame pronto para pushback e acionamento. Câmara, poderia confirmar a frequência da torre, 283 hoje? 1895 hoje. 1895, muito grato. Ara. 10, ajuste no 04, autorizado ILS, reporte estabilizado. S2000, comunicador autorizado ILS, vai chamar estabilizado 1434. Romeu Golf Vitor, sobe para nível de voo 085, direto de chefe. 085, Vitor. M2225, no solo 05, livre a pista pela direita, 1-19, a frequência do solo. M2-00, 10-050. 050, M2-00. Bom dia, Chiné 6225, táxi autorizado, Alfa Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette 01 é o gate, é livre. 118, decimal 95. Eco Delta mantém ponto espera cabeceiro no 7. Correção, mantém cabeceiro no 7, Mike Eco Delta. Aqui Eco Delta, 1 no mil pés, ajuste no 0 no 4, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Eco Delta, chame torre 1-1-8-9-5. Tenente, Mike Eco Delta, chame 1219. Oceané 6312. Desça para nível de voo 060, chegada a Mari. Bom dia, desça 060, chegada a Mari, 6312. Mike Eco Delta, dispara. Quilo Romeo Oscar, chame a torre 1195. Quilo Romeo Oscar, prossiga. Rotatória, seu. 0 vai dirigir 050 na Mari. 6200 após Mari, desce para 2000, ajuste na 014, autorizado ILS, reporte estabilizado. Após Mari. Confirmando, após qual posição? Mari. Deitado. Aproximação na 1-0, o quilo Romeo Oscar. Esse é o prato do aviso, da Médio Quadrado, com o controle. Controle Oscar, né, 6200. Após etapa, então, está livre 2000. Afirmativa, sinal 6200. Sete. Decolado. 1-434, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, aeronave iniciando decolagem pistão no 7, não interfere com o seu tráfego. Como não interfere com a aproximação no 90, guardando a autorização para você. Guardando a autorização, vamos no 434. Mike Eco Delta decolado aos 1-0. E mantenha a proa de decolagem até a linha do litoral. E caso não consiga contato com a torre, ao atingir o litoral, foi no corredor Axé. O Mike Eco Delta chame o controle em 1935. Caso negativo, contato em 1895. O Mike Eco Delta mantendo a proa de decolagem até o litoral. Caso não consiga contato com a torre, corredor Axé e 1935 no controle, Mike Eco Delta. Correto. Torre Salvador, copia o controle. Voo 1434, informa a aeronave iniciando correção a 4 milhas da cabeceira 17, não interfere com seu pouso na 10. 1434, gente. R128-8. Voo 60 do voo todo, vamos ver. Para nível de voo 050, autorizado direto estado. Desta 050, da presença direto estado. Obrigado, 6390. Salvador, está copiando o controle? Bom dia, desço para nível de voo 060, chegada bom. Chegou na ADD. Livre a pista pela direita, solo 1219, seu solo aos 1-2. Chega a 3859.